working with El Salvador. But if I send them all mail. Roger, 1,800 meters, and we are ready for the Quebec Rayon. Chame a torre agora em 118 decimal 6. 1286, 5489, obrigado, até mais. Oscar Juliet 05, ready to copy? Yes, sir. Free to Casablanca, flight level 390, via disregard. Confirm flight plan route, book departure, Papa Uniform Charlie Alpha, departure, Alpha Charlie Juliet transition, runway in use 10, after takeoff left turn. Salvador departure 119.8, squawk 5043. Roger, key destination Casablanca by fly plan route 390. After airborne, lift in, then contact 119.8, squawk 5043, from Oscar Juliet 05. Okay, Romeo Oscar Juliet 05, Puka departure. Papa, Uniform, Charlie, Alpha, Departure, Alpha, Charlie, Juliet, Transition. Alpha, Charlie, Juliet, Transition, and OPCA, Departure, from Oscar, Juliet, 05. Romeo, Oscar, Juliet, 05, ready back is correct. Report to start and push on APON 3. We'll call you ready for start and push. Thank you. Localizada no localizador com o campo à vista 4064. Para o 3.0. Azul 4064, chame agora a torre 118.612. 118.612 com torre, o azul 4064, boa. Controle Salvador, gol no 648, procedimento remexida, RNAV 190. Gente, no 648, autorizada a ascensão para o 040, sob vetor curva esquerda na proa 320, esquerda na proa 320, limite 15 milhas, caso falhe de comunicações, retorna para o Serra Vitor 366. Intenções agora? Devido a vertical da intenção da 29, em vetoração 320, 15 milhas, Sérgio 366, possibilidade da 29. Ok, ciente. Deseja prosseguir para a pista 28, é isso? 28, Led, lógico. O número 48 prossegue com a proa norte. Proa norte afastado 15 milhas e inicia uma órbita, 648. 648, proa norte, 15 milhas, uma órbita. 648 informa o vento través sul com 14 nós, são no 648. Pois é, estava recebendo o vento de cauda no momento da arremetida a 150 pés, estava com 4 nós de cauda. Ok, gente. Clone Salvador é o Mike Eco Delta. Prossiga, Mike Eco Delta. É, prossegue Veracruz, é, radial 270, mantendo 1500 pés, estimando Salvador aos 10751. Mike Eco Delta, ingresse no corredor Veracruz e Interlagos, mantendo no 1500. Mike Eco Delta. Ok, ingressará Veracruz, corredor Interlagos, mantendo 1500 pés. Autorizada final ILS, chame agora a torre 118, decimal 612, reduzindo para a velocidade de aproximação, 3154. 0186, está no lock, está 3154. Controle Salvador, Mike Eco Delta. Prossiga, Mike Eco Delta. Aqui, o Mike Eco Delta permanecerá mais 15 minutos aqui na Vescal de Veracruz, ok? Vescal de Veracruz, ok. Frequência livre a partir de agora. Grato. Azul 4064 na escuta do solo. Escuta, senhor. Autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, Azul 4064. Salvador, muito boa tarde, Azul 4089. Azul 4089, Vitória da Conquista, nível 360. Aguarde coordenação, saída prevista da Eldiné. Confirmando, é o 4089, Vitória, da Eldiné, é isso? Afirma. Controle Salvador, boa tarde, 3P5489. 5489, 160, saída Gole. 160, Gole. Tá livre das restrições de altitude, 5489. Negativo. Sente. Azul 4089, pronto, cópia. Pronto, pode chegar. Autorizado, Vitória, nível 360, via Upper Whisky 50, decola da pista 10, saída da El, transição de Né, primeira curva à direita, controle 119, decimal 8, transponder 5021. 4089, autorizado, Vitória, 360, via Upper Whisky 50, Decola da 10, da Eldiner, curva direita, controle de 98, transponder 5021. 4089, correto, chame quando pronto no portão 01. Chama, obrigado. Solo Salvador, então 3193, formação Romeu, aguardando o Galeão no 360. Gente, então 3193, Galeão 360, saída prevista da Elbless. Da Elbless aguardando 3193. Salvador, TAM 3154, levando a Golf. TAM 3154, prossegue o táxi via Alfa, Juliette, portão 07. Táxi Alfa, Juliette, portão 7, confirmando o TAM 3154. Correto, táxi via Alfa, Juliette, portão 07, o TAM 3154. 54. No 648, controle. 648, escuta. A aeronave da companhia e o tanque veio logo após, informaram realmente o vento de través, com 150 com 12 nós. Fora isso, eu tenho 5 aeronaves no ponto de espera para decolagem da pistão do zero. Existe o vento atual agora? O vento permanece o mesmo. Eu estou recebendo aqui 150 com 12. Nós foi informado 180 com 12 quando nós estávamos na final. Vento sul. É, confirmo, vento de 180 agora com 12. Isso aí dá um componente de cauda, infelizmente a nossa empresa tem uma certa restrição aí com relação ao vento de cauda com pista pequena. De qualquer maneira, também para 28 seria o mesmo caso. Não. Quebec Serra, climb 2040 da El. 040 da El Paz, tá. Pronto, cópia. Sim, ativo, prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 14, até Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da pista 10, saída da El, transição Blast. Primeira curva à direita, controle 119.8, transponder 5075. Sim, o senhor falou decolagem da pista 17. Negativo, 10. Certo, está autorizado o Galeão nível 360 pela Pesulu 14, até Toquinha, após a Peralfa 317. Saída é da El Transição Bless da pista 10. Transponder 5075, controle 19.8, TAM 3193. TAM 3193, correto, chame pronto no portão 05. Chamará pronto 05, 3193. O 1648 foi na proa 250, limitado pela magnética 120 de Simbra, desça 2000 pés, ajuste 1014. 2014, proa 250, limitado magnética 120 Simbra. Quebec Sierra, direct to Morro. Direct to Morro, sir. 0, análise de subida aqui no Célio. Centro de doença, trato em Palmar, reporte 27 milhas por hora, alterna rádio 3 anos. Autorizado, reporte táxi. Reportar a táxi, 4089. E Salvador, gol no 675, descida Maré, cruzando 190 para 157. 675, via Mari, desça até o 050. Mari 050, confirme o número para pouso. É o número 1. Gol no 84. Pessoal, 675 é o número 2, o tráfego da companhia, o número 1. Está ao norte de Salvador. Quantas milhas? Está ao norte, 8 milhas, está prosseguindo para o final ILS. Muito obrigado. Reaching 045, request 045. 045, Kilo Quebec Serra, report Red 47. Report Red 47, Sam. Solo Salvador, está 3193, puxa o sonamento no 5. Gol 675, desça nível 060. Gol 460. 060, gol no 675. Run the run Oscar Juliet 05 Alpha Lady for start 7 pushback. Romeo Oscar Juliet 05, clear to push and start. Report ready for taxi. Please start 7 pushback, we'll call you ready for taxi, Romeo Oscar Juliet 05. Correção. Mantenha 2000 pés, reporte final Renato. 2000 no aprova do Ciavico 366 para Renato 90. Uno, este. Bono 648, recebe o sinal RNAVE 190. 648, complete sinal RNAVE, torre 11860. 1860, 648. Tem um a bordo, 3 horas e 40, operando com fim. Confirme o autonomia alternativa, azul 4089. 3 horas e 40, alternando com o fim. Azul 4089, táxi à direita via Índia, Alfa, reporte antes da taxiway Delta, o ajuste 1014. Afirmativo, só confirmando aí 93 o PLB. 793. Comércio 75, forma o tráfego 1 hora 12 milhas, mantendo 045 rumo oeste, é um Islander. Comércio 75, controle. Prossiga, senhor, o gol no 675 não tem esse tráfego do Islander, mas tem um tráfego agora na posição de 11 horas a 3 mil pés acima, subindo. Mas o tráfego já foi superado. O tráfego agora 2 horas 12 milhas, mantendo 045 rumo oeste. 12 horas 12 milhas 045 oeste, ok, obrigado. Fá, até antes da Delta, o ajuste 1014, a torre 118 decimal 6. 3113, segue o azul à direita, Juliette Alfa, até antes da Delta, estamos 014, 826, então 3013. 7 North Eastbound. Roger, 4089, táxi via Alfa Delta no ponto de espera da pista 10, torre 118 decimal 6. Ponto de espera 686, 489. 4489, chama Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 3325. 1288, 3325, 4489, boa tarde. Comércio 75, prossiga descida, 2 mil pés, ajuste 1014, reporte localizador. 2 mil pés, 1014, reportará localizador, tem o Islander no sistema. Gol é o controle, é o gol no 675, se cancelar agora o plano, prossegue com o número 1, no propósito. É o tráfego número 1, está cruzando a cabeceira, 137 da companhia, o 675, reporte na final. Sim, se propõe o cancelamento, então, dessa linha do propósito de tráfego, reportará na final. Salvador, boa tarde, está 323, para nível 100, informação ao meu. Número 835, via Bonfi, desça o 040. 040, trazerei a voz direto para o Serra Vitor 366. Serra Vitor 367, da presente. Serra Vitor 367, controle é o gol no 675, só confirmando, o plano IFR está cancelado, né? Afirmo, chame agora a torre 183 para o circuito de tráfego. 183, gol no 675. Romeu. 7, WebJet 6703, formação Romeu, aguarde 340 Brasília, saída prevista Gole ou Fito. Prevista Gole, Web 6703. sob vetoração, foi na proa 070, mantém a 2 mil pés, nesta proa afastado 15 milhas de Salvador em caso de falha. 070, 2 mil, 15 milhas nessa proa, caso para o VOR-D-628. Juliet Alpha QNH 1014, Romeo Oscar Juliet 05, que vai. Delta 3835, mantenha ainda a proa de Alagoinhas e prepare a chegada e pitch desse, manter o nível 040, o procedimento VOR-DMF pista 28. Ativo Alagoinha, descendo para o 040, está 3835. Tá 3193, é o solo? Tá 3835 após Alagoinha, tome a proa 178 para a posição e pitch. Eu ativo após Alagoinha, proa 178, posição e pitch, tá 3138. Mantenha a presente proa limitada agora 20 milhas afastada. Proa 648, mantendo a proa limitada agora 20 milhas presente. Foi uma trans 3835, LF da 28, operada? Negativo, é VOR-DMR. VOR-DMR, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, azul 40689. Zero pelo centro, pelo cabeçalho. Pro 648, direita, proa 170. Controle, boa tarde, azul 4089. Com 648, a torre informa que a pista ainda não foi liberada, 28. Suba para o nível 030, proa de lama para espera. Lula. O controle azul 4089. Guardando. Bom, 648, copiou o controle. Positivo, proa de lama. Sobe para 030, aguardando troca de pista pela torre. Firmo. Pelo Quebec, Serra, prossiga. Guarda, pode estar. Frequência aqui no Quebec Serra. Controle, boa tarde, azul 4089. Azul 4089, contato radar, saída da EL. 4089. 3835.